Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, a tecnologia do futuro com a qual eu sonho é internet rápida. Olá pra todos, aqui é o Johnny Ken e minha mãe acha até hoje que vírus de computador é uma partícula com RNA. Aqui é o Caio Gomes e meu maior sonho é quando a gente vai ter eletricidade sem fio. Aqui é o Blue Hand e meu maior sonho é o Museu Nuclear aqui perto. Porra, muda pro Canadá, caralho. Aqui é o Azaghal e eu quero um Jarvis, só que com a voz da Scarlett Johansson. Ué, você quer ela? Não, porque ela vacilou e... Vacilou. Muito bem, nerds, estamos aqui para discutir as tecnologias do futuro. O que será possível que exista ficção hoje? O que será possível que vai existir? O que é viagem que nunca vai existir? Vamos discutir isso com o time de ciência depois do e-mail. Canelada. Canelada. Vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast. Vamos. Azaghal, nós queremos falar hoje de projetos de crowdfunding. Isso. Que é a famosa vaquinha. A vaquinha pública. Mas não é a vaquinha que tem um site vaquinha. É, tem o site vaquinha. É o crowdfunding. Crowdfunding, exatamente. Que é onde a galera bota o seu projeto. Sim. Pede ajuda à comunidade. Exatamente. Em troca de recompensa. E você vota com a sua carteira. Exato. Não, você contribui com valores diferentes, dependendo do que o cara te dá em troca. Às vezes você contribui simplesmente para ver o projeto acontecer, porque você achou legal. Às vezes você vai ganhar alguma coisa, como o projeto em si, ou o nome nos créditos, ou até pôsteres. Depende do projeto, cada um tem lá o seu método. Muito bem, o primeiro que a gente vai falar é dos nossos queridos irmãos Castro, que estão com o projeto da Lenda do Herói, o Game. Nossos queridos, vírgula, irmãos Castro, ou nossos queridos irmãos Castro. Nossos queridos, vírgula, os irmãos Castro. Ok, né? Porque, de repente eles são brothers. É, não, eles são brothers. Então, nossos queridos irmãos Castro. Exatamente. Ok. Muito bem, a Lenda do Herói, ela já foi financiada... Teve um sucesso, foi o... Básico para o projeto acontecer foi atingido muito rápido. Muito rápido, exatamente. É um puta sucesso já. E agora está terminando, falta um... Dependendo de quanto você estiver ouvindo, já não falta mais nada. Né? Mas se você estiver ouvindo isso entre sexta e sábado... Exato. Os famosos dias 19 e ou 20... É, termina no dia 20 de setembro o projeto dele, né? O financiamento. Então, esses são os dois últimos dias para contribuir. O que acontece? Ele estipulou metas. Então, até tantos mil era uma parada, tantos mil é outra, 200 mil é outra. Uhum. E ele tá atingindo tudo. E agora ele tem a última meta estendida que você pode ajudar a cumprir, que aí você tem mais fases, mais bosses e tal. O jogo vai ficar melhor ainda. E outra meta estendida, não dita, mas que vale a pena ser mencionada, é que esse projeto está muito perto de ser o projeto recorde desse site de financiamentos coletivos. Maneiro. Isso é maneiro por quê? Que é um projeto que nasceu na web. Isso. Que apoia os jogos indies. Sim, verdade. E que tem bonequinhos do Jovem Nerd Azaghal. É verdade. Tem lá os DLCs, os skins de várias... personalidades webs. Muito bom. E nós estamos lá, então, se você quiser contribuir aí, se você já não contribuiu, porque muita gente contribuiu, uh-huh. Mas você ainda quiser, ainda dá tempo até domingo, excelente. Dia 20. Muito bom. E o outro projeto que nós vamos apoiar aqui é o WeCast no Android, Azaghal. Isso, outro projeto que já chegou na sua meta inicial. Sim. Que a gente só apoia os vencedores. Que mentira. A gente apoiou no início. Mas é um projeto que tem uma meta estendida agora, bem legal, que é criar um player web. Porque fala o objetivo... o que é o WeCast, rapaz. Ah, tem que explicar o que é o WeCast? É, rapidinho. Tem que explicar o que é podcast? Você não tem que explicar o que é podcast que nem o professor Mauri fez. Não. O WeCast é um player de podcasts. É um aplicativo que você assina os feeds dos podcasts que você gosta. Não é só pra você ouvir o podcast. Esse aplicativo, ele permite que a comunidade... possa inserir imagens na timeline de acordo com o que está sendo falado no podcast. Exato. E você pode navegar através dessas imagens e tal. Ele já existe para iOS. E o projeto dele era financiar a produção para o Android. Isso, já conseguiu, já vai produzir para o Android. Isso. Pessoal que, coitado, já tem. Mas... agora vou ter essa felicidade. Vou ter essa felicidade. E agora ele tem uma nova meta estendida para produzir um player web para o WeCast. Já que muitas pessoas ouvem podcast no próprio navegador, você pode ter no site do podcast que você acessa, se eles integrarem o player do WeCast, e ele pode, você pode até tirar ele da tela e deixar ele como um pop-up e tal, para você fazer outras coisas. É bem interessante, muito maneiro o projeto. Tem o link aí no post para você ir lá e ajudar a financiar esses projetos fantásticos. Azaghal, vamos falar da nossa querida Nerd Store. Isso, que não é financiamento, mas você, né? A gente podia fazer um, tipo, um baú da felicidade, né? Você paga rigorosamente dia seus títulos e ganha seu aparelho de pressão. Pode ser, pode ser também. Paga o carnê. Muito bem, Nerd, nós temos um excelente anúncio pra vocês que seguem a gente nas redes sociais, talvez já saibam, ou talvez você não saiba, que o próximo lançamento da Nerdbooks está chegando, Azaghal! É isso aí. Ih, jovem, né? Trata-se do livro, o romance A Lenda de Hrothgar. Muito bom. Pra você que adorou o Nerdcast RPG, assim como nós adoramos o clássico, a trilogia Ganor. Cara, pra você que sente falta desse universo maravilhoso, queria mais. Cara, nós estamos aí pra entregar mais. Cara, a gente, cara, esse projeto nasceu com a gente imaginando se existiria mais histórias pra se contar sobre Ganor. E a gente pensou, cara, o Ruff, pra quem comprou o guia ilustrado, viu aquela ilustração que o amigo imaginário Andrés Ramos fez do Ruff Ganor, com armadura toda sinistra, martelo na mão. A gente ficou olhando pra esse personagem e falando, cara, tem que ter uma história, será que tem uma história pra contar desse personagem que na trilogia de Nerdcast RPG ele já está morto, né? É, e a gente não queria simplesmente fazer um produto que fosse recontar, por exemplo, uma história que você já tinha escutado. Exato. Né? Que, assim, muitos produtos fazem isso, seria ok fazer, ganhar dinheiro com isso também seria ok. Mas a gente queria realmente entregar algo inédito, algo isso. Novo, algo que trouxesse mais elementos para esse universo maravilhoso que nós criamos. E aí a gente pensou em um nome, Leonel Caldela. E eu vou te dizer por quê. O Leonel é um excelente escritor de fantasia e ele teve experiência escrevendo romances do cenário de RPG Tormenta. Exato. E a gente falou, cara, se ele tem essa experiência, talvez ele consiga pegar também o nosso cenário de RPG e criar uma parada maneira. Cara, o que o Leonel fez foi dar vida, uma vida que a gente nunca conseguiu ter imaginado pro universo Ganor. E ele mandou tão bem que você não precisa ter escutado um minuto dos Nerdcast de RPG. Verdade. Pra você entender e se amarrar na história. O cara conseguiu. Se você ouviu, obviamente você vai começar a sacar algumas coisas. Tem sempre aqueles negócios que você vai, reconheci isso, aquilo. Mas você consegue entender tudo, cara. Tudo sem eu ter ouvido, cara. Então se você tem um amigo, alguém que você acha que se amarra em fantasia medieval, essas coisas que você acha que vai ser legal, pode espalhar a notícia que vê um livraço. Volume 1, hein, Azaghal? É, porque o cara mal começou a ganhar a história e já deu um livro. Ah, olha só, então em breve, pode criar expectativas em breve na Nerd Store, A Lenda de Hrothgar. Além disso, você tem as camisetas, canecas, você pode comprar tudo, você sabe, né? É, compra tudo junto que dilui no frete. Vai lá, nerdstore.com.br. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular para... 22 minutos e um beijo pra Siri, aquela recalcada. Azaghal, temos aqui muitos nerds que mandaram imagens para você, dizendo que existem sim biscoitos que tem bolacha escrito na embalagem. Eu acho engraçado. Bolacha Maria, olha aqui. Eu acho engraçado o seguinte... Existe uma variedade quase que infinita de biscoitos. Sim. Certo? De achocolatados, recheados, tostados, não sei o que. Mandaram duas caixas. Mas caraca. Duas. Tá... Você falou que... Duas de uma centena. Uma é uma marca duvidosa. É marca que eu nunca ouvi falar. Você acha que os caras vão no Photoshop botar isso? Não, eu não acredito que seja o Photoshop. Eu acho que é uma marca que ninguém compraria. Ah, então é... Ok. Ah, e aí? Sabe qual é a marca de mercado? Genérica. É, não, eu vou levar esse biscoito. Mas aqui que tá mais barato. tem outra marca grande. A outra marca é grande, mas certamente é uma marca pra pegar essa galera bairrista de São Paulo que não quer comprar o biscoito e aí toma essa bolacha horrorosa com esse bichinho azul na capa. Então esse aí é pra vocês que ficam reclamando. Ai, porque tá essa mesma marca tem uma porrada de pacote de biscoito por aí. Tá bom, ele não admite. Muito bem. Nerds Cacete de Agulha que doaram sangue essa semana. Quero agradecer ao Yuri Motoyama, o Thiago Vilaxa. Tá Vilaca aqui, mas eu vou supor que é a Vilaça. Nicolas Bota, Hugo Marques, Gustavo Bezerra, Guilherme Augusto, Gilmar Esteves, Felipe Otero, Douglas Trajano, Diego Francisco, Daniel Rosa, Bruninho, Antônio Rocha e Antônio Marcos. Doaram sangue, salvaram vidas essa semana. Faça isso também, mande as fotos para o Nerdcast pra gente falar e agradecer aqui na semana que vem. Além disso, tem uma galera que doa a cabeleira. Cabelos! Temos o Alexandre Turco, a Carolina Diel, o Gabriel Clay e o Leonardo Zem, a Mariana Generoso, a Marina Junk, a Natália Raniel, Raquel Cid, você é parente do Maurício? E a Thaísa Zait. Muito bom. Todos esses doaram suas cabeleiras, suas madeixas, né? Exatamente. Pra galera que precisa. Muito obrigado. Até semana que vem. Arte dos fãs da Zagal. Temos aqui In Yet We Believe por Felipe Lisboa. Ah, que ótimo. Várias artes, vários Yets, inclusive. Vários Ozobs. Temos um Ozob em destaque aqui por Rafaelo Merizzi. Temos outro Ozob do Vicente Valentini, que a gente falou semana passada. Uh-huh. Mandou Ozob sendo caçado pelo lobo. Além disso, temos Asaporco com seu Whispers. Coisa assustadora de César Porco. Pro Bruno Wolf, muito bom. E temos Jovem Nerd Azaghal por César Edgar. Olha aí. É um pouco assustador, eu achei. Não, tá maneiro. Não, ficou bom. O problema é ter ficado bom demais. Pedro Antônio Derani, 16 anos, estudante do colegial Guarulhos, São Paulo. Bom, estudante colegial, gostei. Claro, senhor. Porque agora bota só estudante. Estudante colegial. Colegial, ok. Tá ótimo, obrigado. Cara, senhores do Jovem Nerd Azaghal. Poderia estar trabalhando, mas... Meu Nerdcast 431, brincadeira de criança. O senhor Azaghal trouxe à tona a velha batalha entre bolacha e biscoito. O cara é de São Paulo. É, vamos ver. O cara é de São Paulo. Vamos Onde ver. Você vai querer chegar com isso? O programa, o Imperador Oceânico, afirma que biscoito é a denominação correta graças ao argumento do riocentrismo e das embalagens desses alimentos nos supermercados estarem escritas como biscoito. Porém, na verdade, existe uma certa diferença fundamental e completamente inútil entre bolacha e biscoito referente à sua produção. Ok. A produção de biscoito é feita do modo extrudado, ou seja, a massa é esticada, cortada em pedacinhos menores e depois assada. 16 anos, hein? Tudo Na bolacha, porém, a produção é feita com a massa prensada, comprimida e depois assada. Por isso, bolacha é sinônimo de soco, referindo-se ao ato de amassar a cara do amiguinho com o punho. Isso foi explicado por um gerente de supermercado em Portugal, onde nos supermercados os alimentos estão escritos distintamente. Parabéns pelo ótimo... Não entendi, então, é isso? Afinal, existe a bolacha ou não? Ele existe. Falou que bolacha é sinônimo de soco, então, não é biscoito. Bolacha é a produção feita com massa prensada. Isso. E aí, mano? Prensado, é prensado. Pô! Sabe qual é? É. Por isso que é bolacha. É tipo bacalhau ou batatas ao murro, sabe qual é? É isso, bolacha. É uma parada que levou. Murro. Ah, tem batatas ao que murro. Que você bate na batata? É isso. E é por isso que é ao murro? É? Não. Sério? Claro que é. E ele tá falando que é isso, que o biscoito, ele é socado ali, ele toma um pof, sabe qual é? A bolacha. É bolacha, isso é. Olha. Ah, mas a gente vai se guiar pro Portugal agora? Não, mas eu acho que ele te deu razão no final das contas. Deu, eu não sei. Mas ele tá de parabéns pra 16 anos. Tá, pô, muito bom. Boa pesquisa. Danilo de Almeida, 23 anos, quarto semestre da Faculdade de Design Gráfico Rio das Pedras, São Paulo. Hoje está impressionante o nível de detalhe das pessoas tomando o seu perfil. Muito bom. Exato. Lambda, lambda, lambda, lambda. Ah, nem vou começar com o papo de que ouço vocês desde esse exemplo. Ouvindo o Nerdcast 431, sobre brincadeira de criança, lembrei de muitas brincadeiras legais da infância. E eu também vivi um pouco a época sem internet, sem smartphones e outros gadgets. Mas com certeza uma brincadeira ficou marcada em mim até hoje. Eu e alguns amigos estávamos tentando brincar de beisebol sem jovens da Zona Leste de São Paulo tentando brincar de beisebol. Porra, tem um estádio de beisebol em São Paulo, lembra que a gente viu lá do pé do Anhembi lá? É, mas acho que a galera da Zona Leste não deve brincar de beisebol. Mas como éramos pobres e fudidos, não tínhamos uma bola própria para brincadeira. É só jogar com uma pedra, na verdade, né? Que é igual. E o bastão era uma réplica feita de plástico. Então, ao invés de usar a bola própria, nós usávamos, olha aí, pedras. Caraca! Até hoje eu não consigo acreditar nessa burrice da infância. Então, a minha vez de arremessar chegou. E o cara no bastão era um gordinho que nunca acertava. Ai, nunca acertava até aquele momento. Joguei a pedra. Caraca. E o gordinho, que não vou xingar, pois hoje, até onde eu sei, ele está preso. What? Acertou em cheio a pedra. Meu Deus, cara. E eu só tive um segundo para ver a pedra vindo em direção ao meu olho esquerdo. Deus. Momento Matrix da minha vida. Só deu tempo de abaixar um pouquinho a cabeça por um pouco, não fiquei cego. Caraca, que perigo. Porém, abriu uma buracalha na minha testa e eu fiquei todo sujo de sangue e desmaiei. Nossa, cara, puta merda. Quando acordei, estava deitado na cama de casa com curativo e tal. Meu Deus, cara. Bom, até hoje tenho uma cicatriz na testa pra me lembrar de quando ir jogar beisebol, devo levar uma bola de verdade. Na verdade, não, né, cara? A bola de beisebol, ela também anda arrebentando, gente. Tu viu, maluco? Teve um cara que tomou uma bolada. Tomou uma bolada, né? Na bolada 144 km por hora. O cara se fodeu muito, porra, cara. Porra! Que a bola de beisebol é como se fosse uma pedra mesmo. Uma pedra feita de barbante de madeira. Que perigo essas crianças. Olha aí. Perigo beisebol. Fernando César Domingues, also known as Coruja. 21 anos, estudante de Direito, Curitiba, Paraná. O papo de vocês no Nerdcast em questão foi ótimo. Principalmente pra mim, a parte sobre dodgeball queimado. Uma vez eu brinquei disso entre os 8 e 10 anos de idade. Na época em que brincava-se disso, os meus colegas chamavam até o brincadeira de caçador. E eu percebi que vocês chamam de queimada ou queimado. Então fui pesquisar qual o verdadeiro nome do esporte e encontrei no Wikipedia alguns links que me levaram ao site da Federação Mundial de Dodgeball. Olha, caraca! Só. Existir isso é chocante. Que foi fundado em Toronto, no Canadá. Ah, os canadenses. Tal instituição regularizou todo o esporte, por exemplo, fixando o tamanho, o peso, o material da bola utilizada, etc. Caraca! No Brasil, o que jogamos com os colegas na escola primária é mais parecido com a variante do dodgeball chamada prison ball. É só quanta cultura. Pois enquanto na modalidade o principal jogador queimado é eliminado da partida, na variante popular por aqui, ele tem a chance de voltar, caso ele acerte um jogador de dentro da prisão, na parte de trás da equipe adversária, ou cemitério. Lembrando o clássico game Bomberman. Recordando a questão levantada sobre o título do esporte em xeque aqui no Brasil, o Alexandre Antônio tem razão. Depende da região em que está. No Paraná e no Rio Grande do Sul é chamado de caçador. Em Santa Catarina é mata-mata ou mata-soldado. Olha aí. Nos estados do Nordeste é baleada ou baleado, e no Norte é queimada. No Centro-Oeste e Minas Gerais é carimbada. Carimbada? Em São Paulo é guerra. Você fala guerra, né? Sempre. No Rio de Janeiro, Espírito Santo, em parte da Bahia, é queimado. Em nossa ex-metrópole, chama-se Jogo do Mata. Não sei se existe profissional de pique-esconde, mas provavelmente existe de dodgeball, visto que a WDBF organiza diversos torneios de dodgeball no Canadá, nos Estados Unidos, Austrália, Malásia, Nova Zelândia e Hong Kong. O campeonato mundial desse esporte nesse ano será em Hong Kong. E olha aí, tem o link worlddodgeball.org para você se informar desse fantástico esporte que agora eu quero ver nas Olimpíadas, cara. Deve ser muito foda. Luiz Henrique, 25 anos, analista de TI e editor de vídeo, Caruaru, Pernambuco. Olá, Nerd! Começo dizendo logo pra Zagal que não é o primeiro e-mail que escrevo aí, pra vocês. Todo mundo vacinado já. Gostei muito do Nerdcast 431, brincadeira de criança, que me fez lembrar da brincadeira que tinha a minha rua, que era o pegar bigu. Opa! O objetivo era simples. Passava uma caminhoneta ou algum outro carro com caçamba e você tinha que correr, subir na caçamba e depois pular do carro. Deus do céu, você quer saber? Se simples assim. Deus me livre. Eu nunca tinha brincado disso. Pois tinha certo cagaço. Ué, você é esperto. De não conseguir subir no carro ou de acontecer alguma coisa. Muito bom, você é inteligente. Mas certo dia, eu tentei. Pensei, dane-se, se todo mundo consegue, eu consigo. Ai, meu Deus do céu. Aí passou uma caminhonete D20, nunca mais esqueço esse maldito carro. E eu e mais dois amigos corremos e subimos na traseira do carro. Ah, meu Deus. Eu, todo felizão lá em cima, olhei de lado e vi que meus amigos estavam agachados para o motorista não os ver pelo retrovisor. Eles pularam do carro e fizeram a parte deles. Ah, se ligou, os caras entraram, abaixaram e depois pularam fora. Uhum. E ele ficou lá comemorando. O motorista viu a movimentação na traseira do seu carro e acelerou forte. Caraca. O carro deu aquela arrancada básica. Quando eu pulei, perdi o equilíbrio e caí de peito barra cara no chão. Deus do céu. Quando eu levantei todo machucado, meus amigos rindo na minha cara, lógico, vi minha camisa rasgada, com manchas de sangue nela. Deus do céu. Senti meu queixo cortado e sangrando. Ai, caraca. Braços e pernas também. Cara, tomou uma vaca, maluco. Ai, meu Deus. O cara foi pular e o cara acelerou. Ele... Puta, que vergonha, cara. Ai, caraca. Enfim, vejo na esquina minha mãe olhando a cena toda. Ela começa a bater palma e diz: muito bonito. Luiz Henrique. Eles nunca me chamavam pelos dois nomes. Passe pra casa agora. Sorte. Por sorte, não apanhei daquele dia. Só levei um puxão de orelha e ouvi muito sermão. Tomou um Ice Bucket Challenge de Mertiolate que arde. Porra. Por conta de minha proeza, fiquei um mês sem sair de casa. Era de casa pro colégio e do colégio pra casa. Aí, tá certo, a mãe quer aplicar o castigo. Aprendi que se o cagaço é forte, não tente lutar contra ele. Ai, meu Deus do céu. Essas brincadeiras, ai, meu Deus, minha filha, não invente brincadeiras. Deixa a garota ser lugar. Deixa a garota que, ser gente. Que medo, porra, cara. Porra, vai botar numa bolha do João Travolta? Não, puta, cara, subir em caçamba de carro, puta. Deixa, não, se subir em caçamba de carro, não, não precisa disso. Deixa ela se arranhar, tem que se arranhar. Fizemos outro Nerdcast de Tecnologias do Futuro. Tem o link aí no post, se você não ouviu, pode ouvir. E agora nós vamos falar sobre outras coisas que não foram comentadas no ano passado. Eu quero começar com carros voadores. Nunca vai acontecer. Próximo. Não, peraí. Calma, vamos desenvolver. Não vai acontecer, cara. Como é que você quer? Nego já não consegue dirigir no chão. Você quer botar as pessoas em... disputando com helicóptero e avião? Se o Google Car automático funcionar no chão, talvez uns anos depois possa ter alguma parada bem limitada de carro voador. Fora disso... Vai ser um transporte voador, tipo hovercraft ou... Não, até talvez seja uma parada voadora, mas tipo um microavião. Mas vai ser uma parada que o cara não vai pilotar. Duvido que uma parada liberada para pessoas normais pilotarem, eu duvido que vai rolar. Imagina o barulho na rua, né? É muita chance de dar merda pra uma parada só. Se um dia funcionar, eu imagino realmente isso, mas é, como aqueles transportes que tinha lá no Minority Report, que eram públicos individuais, mas eram públicos mesmo. Gente, a gente tem um transporte voador hoje, chama helicóptero, é caríssimo. Pra atravessar a rua, você tem que olhar pra direita, pra esquerda, pra cima e pra baixo. Não, pior, você pode abrir a sua janela e ganhar um carro dentro da janela. Não, então, imagina os ciclistas como vão se fuder. É. Existem hoje uns protótipos, uns modelos lá de carros que voam, mas eles são aviõezinhos, né? Eles são mini aviões, eles... É, tirando aquele do Mobile Skycar, que é um carro Jetsons. Só que eu nunca vi um vídeo dele voando. Diz que já fizeram um teste de voo com ele, eco, não sei o quê, mas um videozinho bonitinho dele voando eu nunca vi. Mas como assim? Peraí, eu tô falando de carros que voam com sustentação de asa igualzinho um avião. Não, esse, na verdade, ele usa um princípio tipo um helicóptero. Ele tem umas turbinazinhas que jogam ar pra baixo. Uhum. Pra sustentar. Então ele é um meio híbrido de overcraft com helicóptero com carro. Ele é um tanque de combustível voador, então. Aí que tá a parada. O cara que fez o protótipo, que a empresa existe há uns 10 anos ou mais, o cara fez essa empresa 90 e pouco. Toda vez é assim, está quase para ser lançado, mas já foi feito os testes, mas videozinho dos testes, videozinho do carrinho voando, essas brincadeiras eu nunca vi. Imagina o número de pessoas com asma sofrendo por causa desses ventos levantados por todos os carros. Não, mas então, eu acho que qualquer tecnologia que realmente fizesse que o transporte aéreo fosse rápido, barato, de acesso a qualquer pessoa, certamente a gente só teria estradas aéreas automatizadas, né? É. Se não, você não daria o controle do objeto voador pra pessoa. Porque senão é mais fácil ainda, cara, você fazer qualquer ataque terrorista, qualquer porra assim, ou causar acidentes terríveis também. Não é nem ataque terrorista. Não, a gente não precisa disso. Você imagina esse bando de motoristas que nós temos, que hoje não conseguem dirigir um carro numa parede em 2D, dirigindo um carro num espaço 3D, onde tudo em volta tá se movimentando, porque o cara não tá só... Hoje em dia o cara só precisa prestar atenção nas coisas vindo na direção dele e nas laterais. Imagina você ter que se preocupar com isso, mas em cima e embaixo. Por isso que eu tô falando, vias automatizadas, pré-programadas, onde o cara não mexe nos controles. Mas isso é tranquilo, porque antigamente os videogames eram 2Ds, e hoje em dia são 3D e as pessoas jogam normalmente, mas elas se viram bem. John, você não. Tá comparando? Você já percebeu que hoje o jogo tem vida infinita? É verdade também. Antigamente não tinha? Não, mas por exemplo, eu encontro sérias dificuldades. Eu jogava, sei lá, Master System, Mega Drive, e eu fiquei um bom tempo sem jogar videogame. E quando eu peguei, eu não me divirto com os jogos atuais. Eu me divirto com os jogos que lembram os jogos antigos. Porque pra mim, essa coisa de se locomover pra cima, pra baixo, pra frente, pra todos os lados possíveis, pra mim é muito estranho. Ficou saudosista. Fiquei saudosista. Você tá ficando velho. Só que as pessoas que cresceram já com essa tecnologia, pra elas é a coisa mais normal do mundo, né? Sim. E acho que é a mesma coisa quando tiver essas coisas de carros que voam, você tem que olhar pra todos os lados, as pessoas hoje, pra se adaptar, vão ter um pouco de dificuldade. Mas as pessoas que nascerem com essa tecnologia vão achar isso super normal. Eu acho que não. Se nem eu fizer mesmo um carro que voa, um carro mesmo sozinho, que o cara vai pra onde ele quer, sem ser automatizado, vai ser só de polícia, bombeiro e companhia, e olha lá. Não, não. Se você votar num candidato, ele vai trazer o aerotrem. Hi, I'm Samantha. You are not authorized to access this area. Não, mas imagina só, a gente para quando a gente tá dirigindo um carro normal. No carro voador, se você parasse da maneira que é a proporção hoje em dia, você ia cair. Então é um conjunto de concentrações que é completamente diferente do que a gente tem hoje em dia. É muito mais difícil. O Skycar, tecnicamente, ele pode parar. Ele é tipo um helicóptero. É, ele para no ar. Tô falando dos desenhos do sujeito. Obviamente, se você acreditar que o cara conseguiu fazer isso ou não, aí já são outros 500, mas... Mas sabe que outra coisa que a gente tá esquecendo de pensar aqui é o seguinte: primeiro, se o carro voador não puder parar no ar, ele não faz sentido nenhum. É, pois é. Você só pode ir, sei lá, da sua casa até o shopping. Não pode ir na padaria rapidinho com o carro. A padaria tem que ter uma pista de pouso. Então ela perde sentido. Outra coisa, tudo leva a crer e tudo aponta e tudo caminha pra um futuro onde as grandes cidades, as metrópoles, elas investam mais em transporte público. Exato. Em transporte de massa. Então um carro como transporte individual voando é uma parada completamente contra isso, entendeu? Assim, eu até posso acreditar num veículo de transporte de massa voador, tipo um ônibus voador. Só calcule, né? Um ônibus no chão já é uma beleza, imagina o voador. Imagina o motorista de ônibus voador, como é que ele vai dirigir o busão voador? Puta que pariu. Motorista de ônibus voador aí do Rio de Janeiro. O ônibus do Rio já é voador, cara. Oh, mas uma coisa, quando a gente extrapola carro voador, a gente pensa nas tecnologias atuais melhoradas, mas a gente nunca extrapola. Sei lá, o cara faz um domo gigante eletromagnético que consegue fazer com que o carro flutue. Se o cara fizer antigravidade, aí resolver todos os problemas, né? Caraca, mas aí... É só um probleminha, mas só um probleminha antes pra resolver, né? É só um problema de fazer algo que é impossível, mas se o cara conseguir fazer, aí... Ah, mas se Afonso Solano tiver certo, o governo já pegou alienígena aí, já sabe todas as tecnologias dessa porra. Só fazer engenharia reversa e pronto, antigravidade. Nós estamos falando diretamente de tecnologias que a gente já mais ou menos conhece, né? Se você for viajar nas paradas de ficção científica extreme, aí o cara pode fazer... Ó, tem uns cirurgiões plásticos aí que faz os antigravitacionais ferrados, hein? É, você falou um negócio interessante. Vamos supor que você construísse um domo, sei lá, eletromagnético, que de alguma forma ele tivesse uma influência em objetos que fossem preparados pra isso. É muita viagem. É tão viagem quanto antigravidade. É, teoricamente... tem objetos. O nego tem aquele teste do imã absurdo americano lá que eles conseguem fazer o sapinho flutuar. Só que o sapinho flutua quase nada e o sapo deve morrer logo depois, né? Porque ele nunca mostra, mas duvido que o sapo resista a um imã daquele tamanho passando por ele. Não, o problema é... Não acho que cause algum problema a longo prazo pro sapo, até por questões de como ele funciona nas moléculas geomagnéticas. Mas imagina só que você ia ter esse super imã no chão pro carro lá na casa do chapéu, lá em cima, e no meio tempo, no intervalo, você vai ter pessoas, prédios... Não, prédios você não tem mais. Quando você ligar o imã, a Ferrari do prédio vai colar inteiro. Exatamente. Você não pode ter nada além disso. Vai ser o mundo se curvando em direção ao imã e o carro passando lá em cima. Sabe o que é melhor do que carro voador? Teletransporte. Exatamente. É, mas você já falou. Esse já falou no outro programa. Mas é melhor mesmo assim. Por isso que a gente falou antes, inclusive. Hi, I'm Samantha. You are not authorized to access this area. O Caio Gomes falou aí de eletricidade sem fio, mas essa tecnologia já foi, cara. O mundo do Tesla, é isso mesmo? Pô, o mundo do Tesla ia ser maneiro, cara, com raios da morte, eletricidade sem fio, marca de terremoto, isso aí é muito divertido. Tem vários equipamentos que são carregados por indução, né? Sei lá, escova de dente, tem celular também que é carregado por indução. Mas... Não é indução, é indução? A perda de energia é absurda pela distância. Ah, e dá câncer também, mas tudo bem. Dá? Não, não dá. A distância que ele anda aqui lá é ridiculamente pequena. Mas a grande questão é essa, qualquer coisa de eletricidade sem fio que a gente tem hoje em dia, a potência que você tem é ridícula. Você consegue carregar lá o teu celular, malemar, imagina não, a televisão. O limite não é a potência, o limite você poderia fazer com potência maior. O negócio é que a perda de energia pra fazer sem fio é absurda não passar aí nenhum teste de coisa de energia. Vai vir categoria G, né? Porra, categoria Z, ia jogar 90% de energia fora pra passar uma parada. Anotem o que eu tô falando, pros smartphones e tablets, a melhor fonte de energia é a gordura humana. Já falei isso outra vez. Cara, o cara que fizer isso fica bilhardário. Bilhardário, cara. Você mata dois problemas, a bateria e a tela gordurosa. Mas eu já vi esses pads de carregar telefone pelo ar. Quer dizer, você bota o telefone em cima, sem conectar nada, isso? Eu acho isso bullshit. É, cara, ele tem uma bobinazinha dentro e ele transfere a eletricidade, só que ele tem uma perda absurda que, como o telefone puxa pouca energia, não faz a menor diferença no frigir dos ovos. Mas ele transfere pra qualquer telefone? Não, o telefone tem que ter uma bobinazinha dentro. Ah, tá. Tem que ser feito pra isso. Tem que ser feito pra isso. Se você gosta de brincar de fazer mamata em casa, você pode fazer com qualquer aparelho. É uma bobina idiota, não tem nenhum grande mistério. Você tá sugerindo a gente abrir um iPhone e botar uma bobina dentro? Ou você pode criar um adaptador, né? O que dá no mesmo, você vai ter que plugar alguma merda no telefone. Não, você pode dar um case com a bobina. Aliás, eu acho que um desses caras que vende esse negócio de carregar é exatamente isso. Do iPhone é um casezinho, tem a bobina no case. Sabe que eu já vi esses pads de carregar que fingem que são de indução lá, mas na verdade eles são um pad que esconde os fios. Ah, é? Ele só pra organizar fio. É a versão uruguaiana da parada, cara. Mas o negócio do Tesla lá da energia sem fio, o problema era a estática, não, era a interferência eletromagnética que ela criaria, né? Você não conseguiria falar no telefone, né? Não. Ele acaba com metade do espectro eletromagnético, ele acha quase tudo, né? Dá uma interferência em tudo. Porque... Quem precisa de rádio? Você tá jogando energia pra todo lado com uma potência louca pra você conseguir usar dos outros lados, então, o gasto de energia é retardado, porque você tá jogando 99% fora, e como o Blue Hand falou, rádio, celular, Wi-Fi, já era pra todos os lados. Mas o que o Tesla fazia era a parada pré-histórica do negócio. Falando agora sério, você poderia fazer uma parada contida numa frequência específica e mandando potência nessa frequência específica, mas... Não vai funcionar. É assim, eu dou como exemplo básico disso, existe um rádio feito pra AM, que o rádio não tem pilha, não tem nada. Você tem só um cristal dentro dele, e a energia que você precisa pra fazer o rádio funcionar é a própria energia do sinal que ele tá recebendo. Uhum. Isso é muito comum o pessoal de rádio amador fazer de brincadeira, um kitzinho. Isso é mais ou menos o mesmo princípio do Tesla. Tem um cristal? Tem um cristal. É o quê? Um lightsaber? Existe um jeito de fazer um circuito com um cristal piezoelétrico que o cristal estabiliza o circuito. É como se o cristal selecionasse qual é a frequência. E aí você fazendo com esse tipo de cristal como detector, você não precisa de fonte de energia. A energia do sinal é o suficiente pra abastecer o rádio. É, tem uma coisa que funciona assim, é esses chips de RFID, né? Pois é, não é coisa. Funciona assim também. Esses chips de RFID também são o mesmo esquema. Então você poderia fazer uma parada assim pra transição de energia, mas pra você ter uma ideia, uma rádio AM normal, já começa que a parada é tão forte, o sinal, que é valvulado, não existe transistor que segure. E a válvula é refrigerada a água e é uma parada também de um bonde, é uma boia dentro da água. E o sinal que ela manda é nada comparado com o sinal que você precisaria aí é pra realmente abastecer pessoas. Ela manda, tipo... Acho que aqui no Rio as maiores são 15 kW, 20 kW, que não é nada. Você vê, uma usina nuclear normal são 200 MW, por aí. Uma usina de força normal, com fio pra alimentar casas. E sem contar a perda no caminho, sem contar tudo isso, provavelmente você ia matar todo mundo no meio do caminho com esse sinal, né? E os pombos também. A gente tá falando aqui de transmissão de energia sem fio a longas distâncias. É. E isso é extremamente mais complicado. Todos esses métodos que a gente tem falado, eles usam basicamente a ideia de você passar uma onda eletromagnética que vai transmitir energia. Tem um outro método, que esse é bem mais recente, que é a ideia que o pessoal chama de acoplamento de fluxo magnético sincronizado. É uma técnica onde os caras utilizam campos magnéticos mesmo para poder acoplar como se fossem duas bobinas. O campo magnético faz com que as duas bobinas vibrem juntas e com isso gerem eletricidade. Isso é uma coisa bem recente, as pessoas têm trabalhado com isso há 10 anos no máximo. Tem até uma empresa que chama Whitricity, que eles fizeram uma demonstração bem legal num TED Talk, e com essa técnica, para curtas distâncias, está falando de 5, 6 metros, você consegue uma eficiência bem interessante, até tipo 90% de eficiência para essas pequenas distâncias na transmissão de energia. 90% é bom pra caramba, porque com rádio você não consegue isso nem que a vaca tussa. 90% o quê? Significa que você só perde 10%, é, 10% da energia? Isso. É mesmo? Isso. E aí os tumores nas pessoas? Como é campo magnético, você tá falando de acoplamento de campo magnético, é basicamente é imune pra gente, a gente não tá sentindo nada. Mas é campo magnético da Terra ou do dispositivo? Do dispositivo. Você posta os dispositivos na tua casa e eles vão gerar esse campo magnético que vai fazer um outro troço dentro do seu aparelho fazer ressonância na mesma frequência e isso faz com que o aparelho receba energia. Dá uns mutantezinhos, mas mutante tá na moda agora, não tem importância. Não, mas aí você pode carregar seus devices que receberem esse campo, é assim, é isso. Você e seu vizinho, né? E seu vizinho tá roubando a sua luz. Não tá, ele não tá roubando, você tá jogando pra ele. Tá emprestando, ele tá emprestando. É que nem a casa da sogra do Jovem Nerd, lá quando eles moravam na Tijuca. Eu não sei que o encanador fez, que quando o vizinho ligava a torneira da água quente, quando ele abria a torneira da água quente, o aquecedor dela, a sogra, no outro andar, acendia. Que merda. Esse aí é bom. Porra, cara, esse devia ser vizinho dela, inclusive. Implantes corporais. Quero ver os implantes tecnológicos. Já existe um monte de exemplos. Eu daria um olho fácil. Já começou. Um olho, sim. O olho que tem a visão. É. Qual olho primeiro? O esquerdo. Daria o esquerdo, que o direito eu fico melhor. Por uma parada tecnológica. Uma filmadora. Um negócio ultra HD. Eu já vi tanta coisa, Jovem Nerd, na minha vida. E tá tudo aqui. Vai se perder como lágrima na chuva. O que não está registrado. Eu não tenho como provar, mas eu vi. Você imagina o mundo? Você lembra daquele filme Strange Days? Qual? Não. É com a Juliette Lewis e com o Ralph Fiennes. Sei, sei qual é. E com aquele cara que faz sempre o sargento. Qual é o nome dele? Troca com o mini disc. E a história do filme é que no futuro existe uma tecnologia que você bota uma aranha na cabeça, assim, um negócio mecânico. Parece uma tela. Parece uma toca tecnológica do Alberto Roberto. Você bota a parada na cabeça e ela filma tudo que você vê. Certo. Filma e com sentimento, com tudo, né? Com todas as emoções que você está sentindo na hora e tal. Uhum. E essa mesma tecnologia, você não só consegue filmar, como você consegue reproduzir. Então você bota esse mesmo aparelho na sua cabeça. Por exemplo, Jovem Nerd se filma passando talco. E aí alguém tem essa porra desse fetiche. Aí a pessoa compra lá uma fita do Jovem Nerd passando talco e a pessoa coloca e ela se vê como Jovem Nerd. Que horror! Passando talco, aquela coisa toda. Ó, vou dizer uma coisa. Eu não tenho esse fetiche, mas eu compraria só pra ver essa cena bizarra. Você não tá vendo, porque você tá dentro da cabeça dele, você tá vendo só o ambiente. É, exato. Você é tipo John Malkovich, being John Malkovich, tá? E aí... Não, isso jamais estaria à venda. O quê? Mas no filme isso é proibido, é tipo uma droga. É uma droga, as pessoas ficam adictas. Só se vazar no iCloud. Isso jamais vai acontecer porque no filme gravava no mini disco. Já viu que já não vai mais funcionar. Que era o futuro da época. Pô, mas a parada é bem legal assim, porque ao mesmo tempo que, por exemplo, uma pessoa que pode vender um vídeo dela correndo na praia pra alguém que é paraplégico ter a sensação de correr, uhum, ou andar, né? É uma das paradas. Um maluco pode vender um vídeo dele assassinando uma pessoa, por exemplo. Sim. Porque alguém quer ter essa sensação. Sim. E sem falar os graus de putaria que você tá falando, porque seriam possíveis. Não, isso seria a revolução da indústria pornográfica, mano. Forever. Iam dominar o mundo. Não, isso é uma tecnologia maneira. Mas ela é sinistra, porque olha o grau de loucura que tem. É o ser humano, ele fode tudo, né? Uhum. O grau de loucura que a parada iria. Porque no filme tem justamente isso. O cara tem um assassino maluco que passa a filmar ele matando as pessoas, e o cara é tão louco que ele bota a parada pra pessoa, a vítima também filmar. Ah. Então ele não só vende ele vende os dois. Ele vende os dois, agora ele vende ele assassinando. Caralho. E vende a vítima sendo morta. Que horror. O plot do filme é bem interessante. Cara, que filme é esse que eu nunca ouvi falar? Strange Days. Era na época do Bug do Milênio. Nossa. É, isso mesmo. É 98, 99, põe aí. A trilha sonora é da banda da Juliette Lewis. Nossa, que beleza. Esse filme é muito bom. Fica a recomendação aqui. Cara, eu nunca tinha ouvido falar dessa porra desse filme. Vai aprendendo aí, cara. É legal esse filme. Vai aprendendo, garotinho. Tem um filme muito mais light nessa parada, que é aquele do Robin Williams, que a pessoa filma a vida toda e o Robin Williams editava, quando o cara morria, pegava as memórias todas e ele editava, fazia um filminho da vida do cara. Ah, verdade. Tem um inverso também, que é o Brilho Eterno numa mente sem lembrança, que as pessoas apagam a sua memória. Cara, esse filme me deixou fudido da cabeça, o Brilho Eterno numa mente sem lembrança. Porque eu fiquei pensando, o plot do filme é esse, né? As pessoas, elas vivem um momento em que elas estão em sintonia e depois elas deixam de estar. Só que no filme as pessoas chegam ao extremo de querer apagar umas às outras das memórias. Uhum. Pra que aquilo nunca tenha acontecido. E aí eu fiquei bizarro nessa porra de as pessoas nunca vão ser perfeitas e pra sempre. Sabe qual é? Uhum. Entendi. Que é só um momento na sua vida em que você tá alinhado com aquela pessoa, mas depois de um certo momento cada pessoa vai mudar, porque as pessoas são mutáveis, uhum, e aí aquele momento não deixa mais, eu fiquei fudido. Esse filme, mano, fala dessas paradas, é bem viajante. É um filme bem profundo, cara. É profundo. A gente não gosta desse filme porque não entendeu, desculpa. Eu gostei tanto desse filme que eu tive medo de assistir pela segunda vez, porque de repente eu entendo diferente e falo, pô, nem é tão legal assim. E aí quando eu vi o Her, lá, o Ella, do Spike Jonze, lá, da escala de Johansson, uhum, ele é mais ou menos a mesma história. É porque ele é uma ficção científica e tal, mas no final das contas ele é uma história de amor. Sim. Aonde eles, por um breve período, tem gostos, interesses em comum. Isso. Mas depois a mulher evolui muito mais rápido que ele passa a ser um micróbio. Exato. E aí ela vai embora. É. E aí é a mesma parada, sabe? Foi um momento que eles se completavam, mas aquilo passou. É altamente sinistro, reflexivo. Esse é o Azaghal filósofo. Olha aí, cara. Então, isso tudo porque falar que você queria botar um olho pra gravar tudo. Eu queria gravar tudo. Você queria gravar? Isso. Mas você ia editar? Não, não. Isso, mano. Subir pra nuvem, que se foda. E a vantagem de botar no olho, que se não quiser gravar, é só fechar o olho. Por isso que eu quero botar um olho só, sabe qual é? Que eu pisco. É. Por isso que eu escolhi o olho esquerdo, que eu pisco melhor. Pisca aí, ó. Não tô filmando. E o microfone? Ah, meu amigo. Mas aí deixa a imaginação das pessoas. Hi, I'm Samantha. Na linha do olho, eu realmente gostaria de ter, não a, talvez a câmera, mas ter o HUD no olho o tempo todo, assim. O e-mail aparece. Eu troco visão de profundidade por um olho biônico. Mas você ia ter profundidade, óbvio. Um ia trabalhar com o outro. Será que o olho biônico ia virar o olho mesmo? Ele ia ser só uma filmadora. A ideia... Uma coisa que eu nunca entendi no Star Trek Nova Geração era o visor do George LaForge. Que beleza, ele era cego, e aí ele tinha um visor que dava uma visão mais fodona pra ele, certo? É. Ele via, cara. O cara é engenheiro da nave. Ele via tudo. O que diziam é que ele não via o espectro de luz visível. Ele via outros espectros. Aí depois, os caras botam... Nos filmes, eles botam um puta de um implante nele pra ele tirar aquele visor de coador de... carburador de carro. E aí o cara vê melhor que todo mundo. Ele tem zoom. Então eu falei, por que todo mundo não tem esses implantes, cara? Por que o cara que era cego só que se deu bem? A desculpa de todo filme que faz isso normalmente é porque é contra-lei ou alguma coisa, mas se é contra-lei, o cara nem... Pode ter uma parada experimental, então o cara já não enxerga mesmo, então bota no cego. Esse tipo só de se coisa. For, mas eu acho que realmente nesse mundo de implantes que, como esses, um super olho, eu acho que as pessoas realmente fariam isso por livre vontade. Fácil. Isso me lembra aquele, sabe aquele 1406 que tinha? Tinha o Sonic 2000, que você podia ouvir a pessoa derrubando a agulha do outro lado da sala. Ai, meu Deus. Que foi que ela disse? Mas lembre-se que é terminante proibido ouvir conversas de terceiros sem autorização dos mesmos. Ah, puta. Era muito bom. Hein? Sabe uma coisa que seria maneira? Um implante que impedisse você de engordar. Tu bota um esôfago implantado e ele queima toda a gordura e só deixa... É uma solidária. Sabe qual é? Você... Bota a torneirinha no peito, come uma pizza, abre a torneirinha, desce só a gordura. Que nojo. Daí já vai... Daí já carrega. Ele gera energia. Gera energia e carrega o celular, cara. Não seria bom ter uma parada dessa? Seria bom, né? Mas... E você podia comer de tudo, cara. Era um filtro. Um filtro de carro dentro de você. Pois é. Aí você teria que ter uma boa desculpa pra ir ao médico. Vou trocar o filtro. Você tem, de alguma forma, maneiras de fazer isso cirurgicamente, né? Mas não são legais. Operação de estômago, essas coisas. Então, a operação de estômago, ela, na verdade, não é um filtro, né? Ela é um bypass. É um bypass, exatamente. Exato. Não tem filtro. Você queria sentir todo o gosto, comer? Eu quero... Então... Eu não quero melhorar, tudo. Eu não quero melhorar. Eu quero ser o que eu sou, entendeu? Essa é a parada. Eu entendi. Faz sentido? É possível? Vocês são tecnológicos aí. Vamos trabalhar nisso? Que tal? Na ficção científica, eles sempre colocam o caso dos caras terem um fígado que não deixa o cara ficar bêbado e tal. Então, como é tudo uma questão de como se funciona o seu metabolismo e como ele reage à entrada das coisas. Não sou biólogo, então o Atila poderia dizer melhor, mas eu não... Seria sim possível, ao meu ver, você conseguir colocar algo externo que ia filtrar a comida inútil e deixar passar só aquilo que fosse necessário para o corpo funcionar de maneira plena. E isso seria lindo se a gente tivesse. É o sonho dos gordos. Isso já existe, né? No mundo real, chama dieta, né? Você come direito, não, tirando que a puta. Dieta, você não fica com a comida gostosa comendo ela. Exato, exato. Ou então a gente podia inventar uma parada que desse sabor na comida merda. Já sei. É o mais simples. É que nem a Matrix. Você liga os seus neurônios e ele te engana achando que você tá comendo uma picanha saborosa. Puta, perfeito, cara. É. Um chip pra reprogramar o paladar. Sim. Muito bom. Aí vale chegou, mais. Aí chegou muito melhor que a torneira que cospe gordura do peito. Um chip, cara, onde você reprograma a sua mente. Onde você, no alface, tem gosto de bife. É. Se o chuchu tem gosto de batata frita. Um tofu é uma picanha. Não, aí é muito vacilo, porque a textura é muito escrota. Mas foda-se o cérebro. Mas o chip reprograma tudo, cara. Cara, trabalhem nisso com muita força, cara. isso é revolucionário, maluco. Exato. Porra, nego ia chipar, mas ia ser industrial a chipada. Porra, imagina aí, você faz um hack, que aí o chip, ele pega a visão, aí você pega aquela mulher que você nem acha tão bonita, e ele faz um hack e deixa ela super... Vira Scarlett Johansson. Olha aí. Também ia ser uma boa. Que filme do Jack Black. Olha isso. Você vê a beleza incrível. É o álcool, o chip alcoólico, né? Os efeitos do álcool sem a cirrose. Hi, I'm Samantha. You are not authorized to access this area. Imagina uma sociedade que você pudesse, sei lá, o braço, que você pudesse ser mais forte ou... Força, pois é. Não, mas, cara, sério, eu não trocaria meu braço por um braço mais forte, tomando no cu. Mas se você pudesse trocar teu fígado pra ele não ficar destruído enquanto você se enchia de bomba... Aí você podia se encher de bomba, virar o Schwarzenegger sem você perder o fígado. É verdade. Tem implantes hoje em dia, né? Por exemplo, o cara que, né, hoje em dia nem mais, eu acho que, não sei, que eu não tô por dentro desse mercado. Mas quando eu assistia lá o Comando da Madrugada... Não, o nosso querido Gustavo de Andrade, ele filmava as paradas lá, hoje, né? O implante do Jamelão. Quem nunca viu esse programa? Não, Deus me livre. Onde o cara já não dava mais no couro, no dito popular. E aí botaram um negócio lá pra, né? Descascaram que nem uma banana, botaram dois arames dentro pra... Não, que nojo. É um implante, Jovem Nerd. Não. Pra solucionar um problema. Não, ok. É um implante. O seu braço não funciona mais, por exemplo. Você não botaria um arame pro braço levantar? Tem até um de bombinha. Tem fica, de bombinha. O Pumpets fica no saco. É no saco? Tem eu certeza? Acho que é. Eu não sei, eu não sou por dentro. Eu sempre imaginei que fosse no saco. Acho que não, cara. Acho, faria sentido, né? Acho que fica pra fora. O cara aperta o saco e aí o... Né? Acho que é na barriga. Na barriga? Uhum. O cara dá um Pumpet e dá poder infla, né? É daí a mulher fecha e abre a mão e começa a encher os seios, né? Hi, I'm Samantha. You are not authorized to access this area. Falando nisso, em medicina, a gente pode perguntar aqui sobre o tricorder médico. Ou o tricorder em geral de Star Trek. Tricorder não é nada mais do que o smartphone, sério. Cheio de aplicativo. É o smartphone médico. É, o tricorder médico, no caso, né? Seria um iPhone médico. É o quanto longe... Ele fazia tudo na série, né? Eles usavam pra fazer diagnóstico, pra tudo, pra fazer escanear um ambiente em volta deles, etc. Quanto longe a gente tá? Eu sei que os smartphones já são quase, né, a brincadeira do tricorder. Eu acho que não tá muito longe, não, porque os caras pegam qualquer coisa em exame de sangue, meu, hoje em dia. Não, mas que tem? Ah, tipo, você dá uma gota de sangue, os caras veem, ah, você vai ter calvície aos 77 anos, sei lá, tipo... Não, eu sei, mas, por exemplo, não, tô falando do aparelho. Uhum. O aparelho nem sangue tirava, o aparelho só passava por cima e acendia uma luzinha bizarra. Falava tudo que você tinha, tudo. É, e sempre faz os barulhinhos esquisitos, né? Mas não. Isso não existe ainda, não existe isso. Não, mas... A máquina que faz isso é uma máquina de 7 toneladas que arranca suas obturações e dá claustrofobia pra quem tem medo de lugar apertado. É verdade, é a ressonância, não é isso? É o tricorder aí, a ressonância. Tem uma empresa que se chama Scanadu, é uma startup de Big Data, que eles dizem ter desenvolvido um sistema que faz algumas dessas medidas de sinais vitais. Então, nível cardíaco, nível de respiração, temperatura, algumas medidas que podem servir para os médicos. Mas eu nunca... A Google estava desenvolvendo um esquema desse. Ou era a Microsoft... Que era uma lente ocular, nem lente de visão, ou o que seja, nem lente de... Né, de... Ué, é tipo o Google Glass? Não, uma lente que você bota dentro do olho. É, aquela de point. Ah, dentro do olho. Aquela lente corretiva, sabe qual é? Uh-huh. Era uma lente dessas, gelatinosa, só que ela vinha lá com um microchip, com o que quer que seja, e ela media o nível de açúcar no seu sangue. Caraca! Pela canal lacrimal, né, o... Nos Olha, olhos. Que nossa. Ele é uma parada que dá pra medir facilmente. Uhum. E aí, essa parada, né? Tinha lá uma anteninha, não sei o que lá, e mandava informação pro seu smartphone avisando o seu nível de açúcar. Maneiro. E aí eles estavam fazendo até um modelo que tinha uma mini LED, micro desses. Né, nanotecnologias, que sei lá, ficava vermelho se você tivesse com um nível muito alto ou muito baixo, você ficava com o olho vermelho? Não, o LED acendia. E como era uma lente no seu olho, você ia perceber aquela luz de emergência. Caraca, que sinistro. Só que era pra dar micro, nano, né, bem pequeno. Mas era o tipo, fudeu, você tem que tomar um medicamento porque seus níveis estão fudidos, sabe? Interessante, muito bom. Estavam trabalhando nessa parada. É, isso é uma... Que na verdade é uma tecnologia disfarçada pra filmar tudo que você vê. Não, cara, é pra botar anúncio em tudo que você vê. Ah, por exemplo, existe a tecnologia nova, quer dizer, nova, entre aspas, que é esse termômetro que vê em um segundo a sua temperatura por onda eletromagnética da tua cabeça, da tua testa, da tua veia da testa. É eletromagnético, não. Não, é o quê? Alguma onda, cara, que ele pega. Aquele que bota no ouvido que você tá falando, aquele é infravermelho. É, o ouvido ou na testa. Tem um que passa na testa, faz um... Na testa e aí pronto. Essa testa eu não conheço, não. É, veterinário usa muito isso, porque é mais fácil medir a temperatura do animal, por isso aí. Esse é tipo tricorder mesmo, que você passa na testa ele te diz a temperatura. Eu comprei pra usar na minha filha, né? Porque você botar termômetro debaixo do braço de bebê, essas coisas, é bem mais complicado do que você chegar lá, tu, e aí eu pego, encosto na testa dela, aperto o botão, ele faz, tudu, e aí, pronto, temperatura. É fascinante, você consegue ver a temperatura de água, de garrafa, de qualquer coisa. É maneiro, cara. Tinha um termômetro ali. Eu lembro. Ah, eu tenho um desses de infravermelho. Não, é então. A pistolinha. É, mas... Só isso aí, na verdade, ele tá vendo infravermelho. É igual aquela câmera térmica do corpo de bombeiro, uh-huh. Só que não tem a parte da câmera, né? Não tem a parte do visor. Ele não faz aquele mapinha de calor bonitinho pra você. É só um sensor. É só o sensor, é. Mas eu acho aquilo. É maneiro, cara. A parada funciona e eu acho muito mágico. A parada é ótimo. Eu nunca confio em termômetro, na real. Porra. Porque, cara, tem que ficar 3 minutos. Mas se 3 minutos não for o suficiente... Como assim, não é suficiente? Porque às vezes não é. Mas você tá falando termômetro. Você já ficou 5 minutos pra ver se faz diferença? Já. Você chega a 40 graus, sei lá. Não faz diferença. Ele chegou ao máximo. Você já ficou 5 minutos com o termômetro? Então você não confia no termômetro também. Não deveria fazer diferença. Se tá fazendo, tem alguma coisa errada no seu termômetro. Que também é meio difícil, já que ele é só um canal com mercúrio dentro. centro, mas... E eu confio menos ainda no termômetro, a pilha lá, a bateria. O digital. Que apita quando termina. Sei, por quê? Porque primeiro eu nunca escuto o apito. Isso é um inferno, putz. E se a bateria estiver ruim, quem garante que ele vai medir direito a sua temperatura? Não, mas aí tu vai ver que ele vai estar falhando o visor, essas coisas. Já vi isso. Já viu isso? A bateria fraca, o visor não funciona. Bateria fraca falha, é um saco. Tinha um desses. Eles deviam avisar, estou com a bateria fraca, não tire a temperatura que você tem uma crise de ansiedade, por exemplo. Porra, em qual termômetro você confia? Você não confia no de mercúrio, que é o mais fodão? Então, uma vez eu explodi sem querer um termômetro de mercúrio. Ah, é trauma. Foi exatamente isso. O que você fez? Ah, eu fui fazer aquela sacudida pra zerar ele, sabe qual é? O reboot do termômetro. Voou longe? Não segurou direito. Não, eu segurei direito. O problema é que ele não segurou a pancada na pia. Cara, foi mercúrio. Nossa. Virou labirinto meu banheiro, tá claro? E eu ainda tava doente, porque é por isso que você tira a temperatura. Eu sei que eu falei, ah, foda-se. Eu isolei o banheiro, lacrei e falei, ah, depois eu vejo isso. Chama a equipe de segurança. Pô, eu fiquei bolado, porque o negócio de mercúrio é sinistro, maluco. É sinistro. Inclusive, eu lembro que nessa época eu tinha lido uma reportagem de uma criança lá, uma moleque, que se fudeu porque entrou em contato com esse mercúrio aí. De um termômetro quebrado. Joga no ralo e tá beleza. Eu só não tenho porque a gente brincava com mercúrio no laboratório. Não é assim, não. Ah, não é sua avó que tem uma colher de sorvete que tem mercúrio dentro? Aham. Uhum. Puta que pariu, conta essa história, maluco. Isso é tão salubre. É uma colher de alumínio inteira, fechada. Aí, na ponta do cabo que fica pra você, tem uma tampinha de plástico. Essa tampinha de plástico cobre uma pedra de mercúrio dentro. Nossa. Como tem mercúrio dentro, você encosta no sorvete e o sorvete derrete, é mágico. A colher encosta? É porque ele transfere o calor do coisa tudo pro mercúrio. O calor da tua mão passa pro mercúrio e passa pro sorvete. O frio do sorvete passa pro mercúrio. Eu não sei muito bem qual é o efeito que funciona. Caraca, mas cara. Se você tirar o sorvete na hora, você ficar igual um babaca guerreando com o sorvete. Puta, mas é muito perigo pra você não ter saco de esperar 3 minutos pro sorvete dar derretida. Cara, quando você entrar em contato com o mercúrio, você tem que ou arrancar a tampa de trás, você tá comendo a colher, ou você tem que quebrar uma colher sólida de alumínio. Porra, que tipo de monstro que você é. Caraca, cara, mesmo assim. Ah, eu não consigo, cara, porra. Eu tenho uma versão dessa que é com água dentro, que também funciona tão bem quanto, mas não é tão punk. Meu, jamais duvide de uma empregada lavando louça. Isso é verdade. Displays tridimensionais. A gente tá acostumado a ver pra caramba em filme, os hologramazinhos e tal. E uma coisa que a gente tem visto muito em filmes agora, tipo qualquer filme de que tenha tecnologia futurística, tipo filme de super-herói, tipo Vingadores ou qualquer coisa assim, você vê monitores transparentes pra todos os lados. A monitor transparente é o... Começou no Minority Report desses filmes mais novos e o nego adorou. É muito bonito no cinema. Imagina você usando isso ao vivo, você vendo a pessoa atrás do monitor do que você tá escrevendo. Idiota. É a parada mais idiota que já inventaram, cara. É a mais idiota do universo, cara. Imagina você trabalhando o tempo inteiro vendo as pessoas passando na sua frente na tua mesa porque tá vendo através do monitor. Mas isso ia ser legal no painel do carro, no para-brisa. É, não, para-brisa aí é foda, não, mas... Aí, ok, mas uma coisa. É o Rude lá, né? Olha só, eu, quando comecei a usar Mac, eu ficava fudido de abrir o Photoshop, e o Photoshop do Mac, ele ficava com um fundo transparente, então eu ficava vendo o desktop atrás, só com as ferramentas dos lados, sabe? Eu tinha que pedir ajuda pra achar uma gambiarra pra criar um fundo cinza, porque eu preciso trabalhar com a mente num lugar só. Eu não posso estar no Photoshop e vendo o desktop atrás, eu fico maluco. Tem que botar de castigo. Imagina tu vendo o mundo atrás de você, cara. Pois é, não, as pessoas passando... Essa tecnologia de transparência, que é muito sedutora e realmente em muitos devices não faz sentido nenhum, mas em outros a aplicação dela é excelente. Como eu acho que o Johnny falou aí, carro. Sim, no fantástico. Vidro. Tem até algum aparelho que eles estão fazendo aí para crowdfunding, que é justamente isso. É um aparelho Bluetooth que pega as informações do seu celular e projeta no vidro do seu carro. Ah. É o NavD. Isso, exatamente. Porque já existe HUDs em carros, né? E tem uns desses até que vende naquele famoso site de Hong Kong que eu vi ontem. Não, mas a gente alugou um carro aí quando tava em Los Angeles. Carro não. Um carro. Quando você alugou um carro, você aluga um Fiat, cara. Você alugamos um Camaro. Porra. Camisa então. De jantar na frente do volante. O Camaro tinha uma projeção no vidro. Mas, é muito maneiro isso. Mas não era o vidro, né? Era a projeção que tava no painel e jogava no vidro. É, mas era uma maneira de você ter informação lá. Você via ou velocidade, até GPS dava, né? Você pode projetar o que você quiser, na verdade. Mas é uma das formas de fazer isso. O Google Glass, ele de certa forma tá fazendo isso. Tá criando uma layer na sua cara pra você ver informações. Hoje eu tava pensando nisso. Eu nem sabia que a gente ia gravar esse Nerdcast. Olha que curioso. Eu tava pensando que eu vou andando na rua e fico lendo o celular, né? Eu tenho tanto trabalho que eu não tenho tempo nem de andar na rua mais. Aí, eu fiquei pensando, porra, se eu tivesse um Google Glass, eu podia pelo menos estar lendo os e-mails e andando, né? Sem ficar olhando pro celular. Eu estaria olhando pro caminho e pros e-mails ao mesmo tempo. Aí depois eu pensei que eu poderia ter a escala de Johansson falando pra mim os e-mails, que seria melhor, inclusive. Esse negócio de reflexo no vidro do carro me lembra uma história que não tem nada a ver com tecnologia. Uma vez estava na Carvalho Pinto, andando de noite, de carro. Aí eu olhei no retrovisor e eu vi um rosto flutuando no painel do carro. Falei, eita caramba, fantasma, né? Daí você fala, não, tô viajando, tô com sono. Aí eu peguei, olhei de novo, tinha um rosto flutuando. Falei, caramba, é um fantasma! Aí fiquei mó medo, adrenalina, assim. Aí eu olhei, tinha um santinho de eleição no banco de trás do carro e o vidro tava refletindo esse santinho no para-brisa. Caraca, pior. Você tava vendo o fantasma de político, cara. Sim, meu, porra. É o pior tipo de fantasma. Olha, a gente falando de fantasma político na época de eleição. Hi, I'm Samantha. You're not authorized to access this area. Tem aviões que usam essa parada de projeção também. Tem avião da Azul, eles têm um tipo um parasol de acrílico, sei lá, onde tem lá uns informações de nível, de sei lá o quê. Coisa pro piloto, né? Claro, né? Tá. Passagem que se foda, não tem lugar pra sentar. É que todas essas coisas que você precisa interagir com o mundo externo é fantástico mesmo. Mas computador... Outro dia eu vi um protótipo de um cara que fez um celular desse que era transparente. Que ideia de bosta também, né? Você vai andar com o seu celular, olhando do outro lado. Tem que falar o tempo inteiro com a mão atrás. Já viu a palma da mão. É. Tem que falar o tempo inteiro com a mão atrás pra você conseguir ver alguma coisa. Mas olha só, eu vou dar usos legais pra essa tecnologia. Por exemplo, janela de casa. Tudo bem que você não vai projetar seus e-mails. Mas a escala de Johansson vai falar assim... Bom dia, Azaghal. Hoje a temperatura é de tanto, vai chover de tarde. Aí taca lá a meteorologia. Sim. Ou taca lá umas notícias, sei lá. Sim. É, ou, por exemplo, olha que maneiro, no chuveiro. Você vai tomar banho e tem lá um Blindex. Puta, isso é o sonho. E aí fica projetado no Blindex. Banhos de 40 minutos. De 40 minutos? Sem final feliz. Imagina a adolescência. Aí vai projetar, vai ser outra coisa, cara. Não vai ser o aí tempo. Aí tem que ser ouvido a prova de bala, Alan. Você ouvindo aí resistente pra caralho. Cara, precisa, ninguém vai usar imaginação. Duas semanas, tá tudo fosco, ninguém vai mais nada. Ninguém nunca vai usar imaginação. Mas olha que sonho, você poder tomar banho e já ir ver seus e-mails. É, maneiro. Ver das notícias. Não, maneiríssimo. Aliás, isso não é nada viajante, isso é plenamente possível. Não, a LG já tem um monte de... Existente. Existe isso já. Tem uma divisória... Tem aquela divisória de escritório, sabe? Uhum. A divisória é por baixo e a parte de cima da divisória é de vidro, mas não é vidro, é um monitor da LG. Ah, isso é maneiro. Sabe o que eu tava pensando outro dia? Uma maneira de prender meu celular pelo lado de fora do Blindex? Pra ver as notificações, sabe qual é? Ai, meu Deus. Aí eu tô tomando, porque eu tô tomando do banho e aí o celular faz pé, pé. E aí eu fico, o que será? O que será que tá acontecendo no mundo? Ah, mas agora tem um monte de celular na prova d'água? Pois é. Não é não que eu quero. Hi, I'm Samantha. You are not authorized to access this area. Não nesse nível das TVs e tal, mas tem uma outra tecnologia que se chama Smart Glass. É um vidro muito foda que os caras têm hoje em dia, que é mais... Não é tudo isso, mas ele é um vidro que consegue deixar tudo opaco ou claro de acordo com o botão. Tem avião da Ethiopian. Eu acho que é o Airbus 380, se não me engano. É, que a... Ele deixa o vidro opaco, na verdade. Uhum. É, o meu sonho era ter isso. A janela com as informações não dá ainda, mas pra poder ter a janela do quarto, de manhã você acorda e pluf, abre e tudo vira claro. Já sonhei bastante. O Jack Bauer tinha isso nessa tio. Pelo que eu vi, os que eu vi, ele deixava opaco, mas ele não cortava tanto a luz, não servia como uma cortina. Você viu algum que servisse como cortina mesmo, que cortasse a luz? Como blackout. Esse do avião é uma tecnologia tão foda que só poderia ser substituída por uma outra tecnologia mais foda ainda, chamada cortina. China. Eu já vi alguns que esclarecem bastante, mas não tanto no blackout. Mas tem um bar nos Estados Unidos que os caras colocaram isso na porta do banheiro. É, eu vi essa reportagem. Você entra no banheiro, fecha a porta, na hora que você fecha o vidro escurece. Ah. Daí quando você sai... É só pra ter aquele risco, né? É. Você fica naquela... Se falta luz, a luz dá uma piscadinha e já é. Você fica naquela tensão, cara. Ah, vai ter o hacker de porta de banheiro também, né, cara? É mais fácil o cara estar dentro do banheiro. É pra forçar o cara a sair mais rápido do banheiro. Imagina, o cara entra no banheiro e a tela vai aos poucos clareando. Tem a contagem agressiva. Tipo, você tem, sei lá, 5 minutos. Hi, I'm Samantha. You are not authorized to access this area. Agora, vamos falar sobre a real possibilidade da gente ter esses AI assistants. É, melhores que a Siri e que o Google Now, né? É, a Siri e o Google Now até são é uma coisa são bem legais, rudimentar. Né? A Siri não entende inglês. Não entende... Ah, não entende o seu inglês. Não, mas então, eles, na verdade, são atalhos com... São super macros. Cara, eles são bonitinhos, ponto, né? Atalhos de funções... Tem alguns que funcionam legal. Por exemplo, eu comprei um videogame novo, Xbox 360. 60. E aí ele tem o comando de voz. Você fala Xbox, desligar, shut down, sei lá como é que é. Get down, ia ser foda. Você fala assim, get down, e ele desligar. Get to the chopper aí pro jogo. Isso é maneiro se pudesse customizar. Mas aí ele funciona ok, vai. E não responde de fato a sua necessidade. É só um atalho de comando ativado por voz. É isso. Exato. E eu nunca entendi essa parada pra celular. Ainda mais os mais antigos. Eu lembro que muito tempo atrás tinha um celular, eu não lembro se ele é LG ou da Samsung, que a parada dele é que ele respondia com comando de voz. O da Nokia tinha comando de voz, ele até obedecia direitinho, mas assim, ele é quase nada imune a ruído, então no celular é bom pra caramba, né? Ah, e fora o fato que você faz mais rápido com a mão que você faria. Olha aí, mas duplo sentido. Com a voz. Não, mas depende, por exemplo, eu dirijo e aí eu boto lá o sonzinho no iPhone, no carro. E aí às vezes eu quero mudar música, mandar o Nexo, e aí, por exemplo, a Siri, você tem que apertar o botão. É uma merda perdeu isso. Perdeu o sentido da parada. Apertou já perdeu, né? Eu até ouvi falar que a Apple vai fazer a Siri te responder sem apertar o botão na próxima atualização aí, talvez. Vai ser uma Siri mais rica. A mamata do telefone da Motorola que eles lançaram é exatamente isso, que ele ficava ouvindo o tempo inteiro e quando você dava a ordem, ele fazia. Não, mas, por exemplo, o Google Now, ele obedece sem tocar no celular. Já é a coisa que acontece. Você fala, ok, Google Now. Ok, Google Now. Quantos Google Now será que... E o Xbox também, entendeu? É que você fala Xbox. Aliás, esse negócio do Xbox, tem um negócio que aconteceu que no comercial ele falava as maravilhas de você poder ligar o Xbox One pelo comando de voz. E todo mundo que tinha Xbox One, na hora que começava o comercial, eles ligavam. É, porque ele falava, né? É, tem uma trollagem melhor ainda que é a do cara que tava jogando com a galera e o login dele lá, o username dele era... Xbox Sign Out. Exatamente. Xbox Sign Out. E aí os caras jogando, damn you, Xbox Sign Out! Ele desligava. Ele ficava trolando de propósito os caras pra eles falarem, entendeu? Muito bom. Então, até hoje a gente só tem um atalho comando por voz. Quem não viu aquele filme Ella, Her, deve ver, porque ele é esse sonho, cara. Não é nem por causa da voz da Scarlett Johansson, mas quando ela fala, olha, eu olhei sua caixa de e-mail, tinha 90 e tantos e-mails que não prestava e eu deletei, eu me apaixonei, cara. Eu falei, é isso que eu preciso. Um assistente de verdade, cara. Comando por voz é um negócio que existe desde 1500. Escravo branco, vá pegar o meu... Comando de voz. Não é comando por voz, é você ter alguém inteligente. O que arruma a caixa postal também. É ter alguém inteligente respondendo de fato, analisando as informações e respondendo, entendeu? É porque o comando por voz em si, hoje em dia o Siri, a Cortana e o Google Now, eles já são espertos o suficiente pra, de uma maneira louca que você fala, ele entender o que você quis dizer. É, tipo, mas é que assim, vai chover amanhã, vou precisar de guarda-chuva amanhã, ele entende que você quer ver a previsão do tempo, entendeu? Mas isso, então quer dizer, nos primeiros modelos eu tinha que falar exatamente a frase pré-programada lá. Sim, é. Hoje em dia já consegue interpretar de certa maneira o que a gente tá dizendo, mas essa assistente real, ela vai pra um outro ponto que é até o da inteligência artificial de verdade mesmo. É, eu cheguei e falar assim, ah, eu quero jantar num restaurante japonês, quais são as opções aqui perto de onde eu tô? Ela não vai te dar. Não? Não sei, vai. A ideia não é essa? Isso aí é bem técnico. Não, mas a CI não consegue fazer isso, consegue? Você tá procurando um restaurante japonês perto de onde você tá, ela sabe onde você tá. Uma coisa é você perguntar restaurante japonês próximo, outra coisa é você falar, ok, eu quero comer. É. Do jeito que o David falou, eu acho que ela não entenderia, não. Eu quero falar assim, eu quero comer num restaurante japonês aqui perto. Eu quero ir no Japa. Eu quero falar, Siri, Siri, quero ir no Japa aqui perto. Ela me dá opções, aí eu falo assim, faz uma reserva no Akira. Então, aí é mais complexo, mas é... Mas é isso que eu quero. Isso não é tão mais complexo. Pegar o telefone e ligar, eu já faço, Jamil. Eu quero alguém que me ajude. Isso mas, aí que o Azaghal falou, a gente tá, não é tão longe do que a gente tá. Porque aí toda... Não, quão longe? Eu quero previsão. Eu diria que a gente tá no máximo 2-3 anos de estar num nível desse, assim. Qual aparelho? Eu compro agora. Não, mas olha só, o Shazam... Olha só, o Shazam, que é um aplicativo que descobre qual música tá tocando, ele tem uma base ferrada e ele consegue identificar qualquer música que tá tocando. Mas é bizarro mesmo. É, então, daí ele, tipo, ele pode partir do mesmo algoritmo ou da mesma ideia pra fazer... É, você, ele reconhecer o que você tá falando e o que você quer. Eu acho que é bem mais fácil do que fazer o Shazam. Não, e parte disso. A Siri, pelo menos, ela utiliza as frases que as pessoas dizem pra poder melhorar o algoritmo. Então, eles falam, isso é realmente feito. Por isso que você precisa ter conexão online pra poder usar a Siri, por exemplo. Olha a Skynet chegando. É, você precisa ter conexão online porque eles querem saber o que você tá pensando, pra poder mandar a polícia te prender. Teve um cara que foi preso porque ele perguntou pra Siri como é que eu fazia pra esconder um corpo. Sério? O quê? É, o cara matou um colega de quarto. Foi, tem um mês no máximo. Ele matou um colega de quarto e ele perguntou pra Siri como ele fazia, onde ele podia esconder um corpo. E aí o nego pegou ele por causa disso. A Siri mandou ele pra delegacia? Não, olha só, não é isso. O cara foi preso e eles vão usar essa busca como evidência contra o cara. Não é que acharam o cara por causa disso. Se a Apple tivesse avisado a polícia, jamais iam dizer que fizeram isso. É, né? Eu não sei, cara. Realmente... Esse é o tipo de propaganda que você não faz. Pois é. Siri, você assistindo, pessoal? E nós chamamos a polícia. Nós avisamos a polícia. O cara pergunta assim, Siri, onde que eu compro seda? Pronto, narcóticos na tua casa. Não, Siri, não, onde é que tá o baseado mais barato? Já tá... Siri, onde eu compro seda? Daí ela indica a farmácia, né? Nossa, o Johnny vai longe. Puta que pariu. Já sabe pelo menos qual é o shampoo do Johnny. Vamos falar de casas inteligentes. Que é a promessa de... Você vê mil filmes e mil vídeos e... A promessa de 20 anos já. É, exato. Se você quiser gastar dinheiro, você já consegue fazer grande parte daquelas promessas de filme. Mas ainda é ridiculamente caro. E a verdade é que, assim, é legal, mas não serve pra porra nenhuma. Como não, cara? Como não? É legal, mas a utilidade... Oh, meu Deus... Não, eu sei que esse negócio, por exemplo, da geladeira, falar, ah, tá acabando leite. A geladeira com internet é uma babaquice. Tá acabando leite, vai comprar leite, isso eu acho que é meio... Porque a geladeira, ela tá pouco se fudendo. É. Tipo, aqui em casa, todas as minhas luzes são eletrônicas, então eu posso controlar todos no computador. É legal, mas... Atividade prática, zero. Porra, isso é muito bom, você já tem uma casa inteligente. Peraí, como é que é? Eu posso acender e apagar todas as luzes do computador. Como? Todos os interruptores são especiais. Ah, eu tenho bom. Eu tava achando que você tinha comprado a lâmpada da Osram e não. Os interruptores de parede, são computador, na verdade, né? São Wi-Fi. Não, eles falam através do próprio fio da... Corrente elétrica. É, eles mandam sinal no fio. Mas você não pode controlar isso à distância? Posso. Isso já existe desde os anos 70. Pra você ter ideia do tempo que tem a patente. Tanto que a patente até esperou. Essa versão que eu uso aqui é uma versão um pouco mais moderna. O original chama X10. Vocês devem ter visto os anúncios das câmerazinhas que os caras botavam na internet anos atrás, que era um pop-up insuportável em 300 sites. O meu é uma versão um pouquinho mais moderna disso, mas o princípio é o mesmo. Ele manda o sinal pelo fio e os aparelhinhos se falam entre si e você pode apagar a luz, acender a luz. Mas como é que você controla isso com um smartphone, por exemplo? Eu tenho um dos aparelhinhos, é um computadorzinho que você liga na tomada, liga no roteador, e ele tem um web server dentro dele e tem um programinha no telefone. Porra, você não acha isso útil? Cara, é um legalzinho, mas assim, ah, quantas vezes eu precisei apagar a luz aqui de casa que eu esqueci acesa, sério? Ah, você nunca deita e, puta, esqueci de apagar a luz? Não, pra deitar, eu tenho um controle remoto lá da minha cama. Você pede eu meto o dedo e apago, porque isso ele é ótimo, mas... O de poder fazer no telefone, por exemplo, eu não faço quase nunca. Mas você não pode, por exemplo, já que você tem essa parada, criar um cenário na sua casa, por exemplo? Posso. Cenário romântico. Aí toca um daylight. E aí a luz fica aquele dimmerzinho 30%, sabe qual é? Essa porra só funciona no filme. Ninguém tem saco de criar o cenário e você não usa nunca depois de fazer. Não, eu acho que o cenário que mais se usa é o cenário ver filme. É, pois é. Você aperta um botão, já baixa as cortinas, já liga o negócio, já... Eu acho que é o único cenário que se realmente usa com uma certa frequência. Pois é, o único cenário que você faz é, acaba sendo esses assim, é o ver filme, é o apagar luz do quarto que eu uso, mas no geral é legal, mas não é nenhuma revolução do mundo. É bom, mas não é nada demais. É, por você exemplo, já pensou que você pode sair de casa com pressa e na rua você mandar desligar as luzes? Ah, isso eu posso. Não vou desligar agora, foda-se. Sai aí quando você estiver no ponto de ônibus, ok, desligar as luzes. Você pode chegar com a luz acesa em casa. Ó, outra vantagem. Você não podia programar para as luzes acenderem conforme você fosse entrando? Pode. Aí, caralho! Você tá brincando, cara. Você tá desdenhando do... Uma coisa um pouco na trollagem, um dos caras lá da minha equipe, ele montou isso que o Blue Hand fez e ligou o Kinect dele na internet. Então ele consegue usar o Kinect com uma câmera. Porra, aí, cara. E a câmera, como é do Kinect, ela é infravermelho, você enxerga no escuro e tal. Daí, direto, a gente tá no escritório lá e daí alguém passa lá na casa que ele mora, dos outros garotos, passa no quarto, a namorada de uns caras, a gente acende a luz do quarto dele e vê a garota gritando. É. Que isso, rapaz? Só maldade que a gente faz no escritório lá. Que isso, rapaz, que maldade. Pra mim, pra diversão com meu pai, quando eu tinha isso em outro apartamento, que cada um tinha um controle, né, e volta e meia ficava meu pai me sacaneando apagando a luz do meu quarto e eu apagando a luz do quarto deles. Pra mim ia ser muito útil, porque eu sempre acho que esqueci o ferro ligado na tomada. Olha aí, olha a utilidade. Sempre. Tem desse pra tomada também, você poderia desligar a tomada do ferro, aí se você tivesse ligado a tomada, não ia ter força na tomada. Olha aí. Deixa eu entender esse negócio do Kinect aí. Ó, o Azaghal preocupado. É desse que ele usa. Como é que faz pra ligar o Kinect nas internets? Tem que hackear o Kinect. Né? Não, existe um kit de desenvolvimento da Microsoft que você consegue utilizar ele como se fosse uma câmera mesmo. Então você consegue pedir as leituras dele, os objetos que estão na frente, distância, e você utiliza ele como se fosse uma câmera 3D, todas essas coisas aí. Olha aí, achei foda isso. E bom que ele filma as pessoas no ângulo mais escroto possível. É. O Night Vision, maluco. A NSA deve adorar o Kinect, né? Ah, mas olha só, o Johnny Kane, ele vai trabalhar, tem as cachorra dele aí. Caraca! E ele... Parece que o Júlio quer um cafetão. Isso é uma smart house. Você vê pela internet o feed das câmeras pra ver se tá tudo bem e tal. Não, isso não é smart house. É câmera dentro de casa. Não, mas que ele vê pela internet, cara. Eu comprei uma câmera dessa que bota lá. Sua casa é smart house agora. É, exato. E aí, quando eu viajei, a gente falou pra Almôndega e pra Dubox, né? Uma vez que a gente viajou só eu e a portuguesa, né? A gente falou assim, tem que limpar o jornal dos cachorros todos os dias, né? Que senão vai merda até a sala, né? Tá com que é adolescente, né? E aí, pra me certificar que eles iriam limpar o jornal todos os dias, eu peguei essa câmera e botei em cima do canto dos cachorros, do jornal. Uh-huh. Que aí eu todo dia dava uma checada se o jornal tava limpo, sacou? Entendi. Okay. Aí o Almôndega bateu uma foto lá de cima e colocou na frente da câmera. Então, eles não têm essa manha, cara. Eles nem sabiam que tinha uma câmera. Olha aí. Tu que acha que não? Não, do jeito que eu conheço, eles não fazem ideia mesmo. Cara, olha só, impressionante essa juventude de computador de hoje em dia. Uma vez a gente ia dar pra eles uma guitarra. Puta, faz muito tempo isso. A guitarra lá do PlayStation 3, eu acho. É, aquela guitarra do Guitar Hero, isso. E aí, sem sacanagem, eu peguei a guitarra, eu fiquei do lado deles, até na caixa, né? Entrei no elevador, entrei no apartamento, e eles não viram que eu estava com a guitarra na mão, cara. Como pode isso? Não, depois você botou em cima do sofá, né? Eu botei em cima do sofá e ninguém percebeu. Me lembra aqueles vídeos lá que o cara fala, ah, vê quantos passos o cara dá com a bola de basquete. Aí passa um pinguim no meio e você não vê. Não vê, exatamente. Mas sabe o que é esse negócio de smart house? Tem uma parada que é sinistra, que é a Google. Não é a Google, para de falar. É a empresa Google. O Google. A Google. Mais legal. Il Google. Ele comprou uma empresa chamada Nest, que é uma empresa de termostatos. Um termostato hipster famosinho. É, a parada é muito presente na Califórnia. Eu tô muito afim de comprar esse trem, cara. Muito. Vi muito anúncio dessa parada agora. É mesmo? Tu tem como instalar ele legal? Tu tem fornalha, coisa central? Fornalha. Fornalha central, é fornalha. O Caio é um steampunk. No Rio de Janeiro, né? Não, fornalha! O cara tem uma fornalha em casa pra esquentar a água dele. É, essa pedra funciona com ar central. É, com ar central, isso é. Cara. Eu acho que você devia, você tava pensando em caldeira e falou em fornalha. Não, eu pensei em furnace. É tradução rápida, tradução direta. Google Translator. É fornalha, mas não é o mesmo sentido. É, porque essa parada funciona se você tiver um aquecimento central na sua casa. Aquecimento central, isso. É lá no apartamento dele. Então, aquecimento ou ar-condicionado. É que no Brasil é mais difícil, né? Só em prédio novo. novo. Climatizador. Isso. Tem a sua casa. No Brasil não tem isso. No Brasil não tem essa pode climatizar. É, muito difícil. Daqui você vai morrer de frio ou de calor. Só em prédio novo, prédio comercial. Não, só em prédio comercial ou prédio milionário que tem. Exato. O resto, mesmo pra prédio de gente rica hoje em dia, nego tem esses splits que são por quarto, né? Uhum. Não, mas assim, a gente tem que levar em consideração outro problema, que é, se você tiver um ar-condicionado central na sua casa, você tem que ser sócio do Eletropaulo. Porque nos Estados Unidos você gasta, sei lá, $70 por mês de energia. O JP falou. Chega, ele só muda pro quente ou frio. É. Mas o ar-condicionado dele fica ligado direto. Então ele bota lá a temperatura que é. Eu gosto de 22 graus, por exemplo. Ele bota lá 22 graus e é esse o clima da casa dele o ano inteiro. Inverno, verão. E ele gasta uma conta de $70 por mês. Aqui no Rio, o Sr. White se conhece pelo nome, ele vem pessoalmente entregar a conta do dele. Mas, pô, se você deixar o ar-condicionado ligado 24/7? É, porque você tá falando de um país que tem mais de 100 reatores nucleares. Aleluia, irmão! a gente tem dois, né? E Angra tem... Entendeu o porquê do reator nuclear? Angra 1 tem dois, não tem? Ou tem um só? Nós temos dois ativos. A Angra 3 está em construção, mas eu acho que não vai ativar tão cedo. Então, pois tinha mais três pra fazer uma no Nordeste, mas eu nem sei bem que tá. Eu acho que ficou por aí mesmo. Pois é, esse é o preço. A minha primeira conta de luz no verão do Rio de Janeiro é inesquecível. Foi menos de 600 pilas, você é mágico. Não. É tipo conta de telefone quando na época do BBS, né? Tipo, a primeira você nunca esquece. Uhum. Se tem menos de 3 dígitos, você é mágico. Mas essa Nest você acha que o Google comprou pra quê? Pra deixar você quentinho? Não, pra botar propaganda no teu termostato. É, não, cara, o cara comprou uma empresa de termostato. O que, que o Google quer? Ele quer estar dentro da casa de todo mundo, malandro. É. Isso é Skynet, cara. Não sei se você sabe. Você sabe que é o cara que fundou a Nest? Ele é o cara que é o que comandou o projeto do iPod na Apple. Ah, é? É o cara que o Steve Jobs trouxe pra poder fazer. O pessoal fala que é o pai do iPod. Daí ele saiu da Apple em 2006, 2007 e criou a Nest. Mas qual é o big deal da Nest? Ah, então, os caras, tanto se você for ver o design do negócio, é um design clean como os da Apple, né? Ele é um termostato bonitinho. Ele não é só bonitinho, é que ele tem... Ele é bem bolado. Ele tem um algoritmo de inteligência artificial que ele vai aprendendo os seus gostos. Então, de manhã você esfria o ar na hora que você acorda. Daí você sai do trabalho, você deixa ele desligado pra não gastar. Daí você volta às 7 horas e liga. Daí ele vai aprendendo isso e ele vai se ajustando automaticamente. Então, quando chega perto da hora de você acordar, ele já muda pro gosto que você faz. Na hora que você sai, ele sozinho se desliga. Ele entende as suas brigas com a sua mulher pelo termostato? Tá frio, tá quente, tá frio, tá frio? Espero que sim. Tá aí uma tecnologia que ia ser fantástica. Cria bolhas de ar com a temperatura perfeita pra você. É, exato. Cara, isso é o quebra-pau. Isso ia ser o escritório dos sonhos. Mas olha só, se o aparelho sabe que você tá em casa ou não tá, então ele já tem um sensorzinho de presença ali, né? Ele não é só o termostato, ele já tá manjando... É só pela hora. É, vai acreditando nisso. Então, oficialmente... Ele sabe que naquela hora você não tá em casa. Não é só pela hora, cara. Você já viu como é que é? Ele é redondinho, preto... Uma bola vermelha no meio. E aí, quando você sai de casa, ele acende a bola vermelha. Fica só olhando. Eu posso fazer isso, Dave. Sem começar a falar isso. Se ele falar com a voz das caras de Johansson... Ele mistura logo. Dá pra fazer uma versão do pessoal do Jovem Nerd. O pessoal ia comprar, hein? Olha aí, Azaghal. Como é que ia ser o seu GPS? Meu GPS? É, o GPS do Azaghal. Homem não pergunta. Esse é o seu GPS. O duplo hand, as pessoas iam se perder mesmo, né? Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.